se ofusca, viajando o mundo como se procurasse uma pulseira perdida no meio da paisagem fria, suja. Ela anda pela rua vazia, escura, ela seguindo a lua. Nem ela sabe o seu destino, por isso ela só segue seu caminho. Livre, solta, ela voa como um pássaro. Linda, doida, dominando o espaço, contando cada passo sem mapa. A vida só começa quando o seu medo acaba. Tantos dias, porém o mesmo sol. Sou ela, uma flauta, uma bolsa e um lençol. Zerando o mapa, pintando o céu de rosa. A vida só começa quando o medo vai embora. A coragem só aprimora, agora tá na hora. É só eu e você, vendo a vida lá fora. Vontade de ir embora, pra além do horizonte. Se eu ficar aqui, a vida morre pela fonte. Talvez em Belo Horizonte, vivendo como um monge. Dividindo pouco pra amanhã sobrar um monte. Olha no meu semblante e me diga o que tu quer. Aonde você quer ir, que eu te levarei até. Mina, chega aqui, vamos ir pra longe. Olhando o mundo de um lugar distante. A vida é muito boa quando a gente anda. Tu vai ser uma semente, mas não nasceu planta. Mina, chega aqui, vamos ir pra longe. Olhando o mundo de um lugar distante. A vida é muito boa quando a gente anda. Tu vai ser uma semente, mas não nasceu planta. Tá difícil acostumar, mas tá tudo bem. No começo foi assim pra mim também. Vontade de voltar pra casa, deitar na nossa cama. Mas é aí que a vida te engana. Pra viver a vida hoje precisamos de coragem. Foco, força e fé precisa estar na tua bagagem. E se você duvidar, tá tudo bem. E se você duvidar, tá tudo bem. Pois a coragem se aprimora, agora tá na hora. É só eu e você, vendo o mundo lá de fora. Vontade de ir embora, pra além do horizonte. Se eu ficar aqui, a vida morre pela fonte. Talvez em Belo Horizonte, vivendo como um monge. Dividindo pouco pra amanhã sobrar um monte. Olha meu semblante, me diga o que tu quer. Aonde você quer ir, que eu te levarei até. Que eu te levarei até. Que eu te levarei até. Então, mina, chega aqui, vamos ir pra longe. Olhando o mundo de um lugar distante. A vida é muito boa quando a gente anda. Tu vai ser uma semente, mas não nasceu planta. Mina, chega aqui, vamos ir pra longe. Olhando o mundo de um lugar distante. A vida é muito boa quando a gente anda. Tu vai ser uma semente, mas não nasceu planta. Chega aqui, vamos ir pra longe. Olhando o mundo de um lugar distante. A vida é muito boa quando a gente anda. Tu vai ser uma semente, mas não nasceu planta. Mina, chega aqui, vamos ir pra longe. Olhando o mundo de um lugar distante. A vida é muito boa quando a gente anda. Tu vai ser uma semente, mas não nasceu planta. Yeah.